Quero entrar pela janela dos olhos de quem não vê, que eu sou eu e sou fulano, sou cicrano, sou você. Se você pediu e não levou, se você espera sempre mais de seus dirigentes, se você não entende o porquê de não fazer, se você se sente humilhado, enrolado e ainda assim acredita, se você ainda não perdeu a fé nos homens e em Deus, se você acredita que é possível prometer e cumprir, se você está cansado, mas vai fazer tudo de novo, se você acredita que só o amor é o instrumento infalível da construção, eu sou você. Se você acredita que é possível tirar de onde tem muito e colocar onde não tem nada, se você acredita na simplicidade, se você acredita que está na hora de parar e crescer, se você acredita que pode ajudar a cidade a receber, se você acredita que o número 10012 é um bom número, se você acredita que construir uma casa é bom, se você acredita que transformar sonhos em realidade é possível, eu sou você. Se você acredita em restaurante popular, se você acredita que Quaraí comece a produzir, se você acredita que é possível dar movimento às peças ou substituir as que não têm movimento, se você acredita que temos uma boa taça e podemos dividir com você, se você acredita que podemos transformar nossos dias e nossas noites em algo mais alegre, mais feliz, que dê mais satisfação, se você acredita que o vento do progresso sopra sobre esse lugar, eu sou você. Se você acredita que é um tempo de construção, se você acredita que é preciso reciclar, que é preciso pegar aquilo que é aparentemente desprezível e transformar em algo útil à comunidade, se você acredita que se pode fazer um uso melhor das coisas que foram feitas com o dinheiro público e que hoje estão abandonadas ou servindo uma pessoa enquanto poderiam estar servindo mais pessoas, se você acredita que é possível convocar pessoas voluntárias para fazer essa cidade ser diferente, para que a felicidade faça parte de nossos dias e noites, eu sou você. Eu sou você, sustenta esse coro.